mais viver, eu não posso mais viver longe do Senhor. Eu não posso mais viver, eu não posso mais viver longe do Senhor. Esta canção com emoção, se está com essa alegria que eu tanto devo a ti por me fazer feliz, expressar o mais puro louvor. Sentir a tua presença, estar em liberdade, te louvar com uma mais nova unção. Eu não posso mais viver, eu não posso mais viver longe do Senhor. Eu não posso mais viver, eu não posso mais viver longe do Senhor. Eu não posso mais viver longe do Senhor. Eu não posso mais viver, eu não posso mais viver longe do Senhor. Eu não posso mais viver.